248, controle 208. Controle 208, Beatriz. 5972, cheque o trem, autorizado pouso, vento 100 graus, 129. No 3, boa noite, contato radar, sobe mantenha 360, voa Leda. Só mantém 360, pro de Leda, 63. São 3398, 10 para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. São 3398, 2000 pés, autorizado X-Ray, reportará estabilizado. Chanete 224, qualquer arma, descendo em flight level 050. Direct Yaman to my arrival. Okay, the down 250 and this by direct Yaman, the second 624. Pelo está liberada a velocidade. Tripe 555 mantém a está com clareza 2, verifica equipamento. Como recebe agora, Romba 19? Agora sim, clareza 5, para cópia, Romba 19. Negativo. Autorizado Belo Horizonte, uma centena, saída Tael, Leda, Ilhéus, após DCT Arubi, DCT Halit, DCT Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5547, coteja. São 3398, estabilizou? Aguardando o glide apenas, mas já está praticamente estabilizado. Visual? Afirmo. 3398, completa a aproximação, chama a torre 1995. 795, boa noite. Pessoalmente, chama para o táxi. Parado. Torre. Salvador, TAM 3398. Vai passar o Índia Serra, está baixado e travado. A gente continua a aproximação, vai autorização de pouso. Certo. 5972, solo 52, direito, 219 só. Salvador, possibilidade de coordenar aí com o Centro Recife, 6313, voa direto Bridge? Aguarde. Oi. Seja bem, entre pouso, 1-0-0 graus, 8-9. 3398, livre posto, 9-0. 6-6-3-1-3. Oceanet 6224, send 2000 feet and 81014. clear the left X-ray. Report to that, they're showing live. Okay, Stefan, down 2,000 feet. And you call step localized for us for the year. Chama Recife, onda 251, alterna 1-3325. 251-3325, 6313, uma boa noite aí, bom pouso. Bom voo. 074, boa noite, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5554, coteja. Salvador, boa noite, 5515. 5515, continua a aproximação, guarda a tolerância de pouso. 5515, aguardando. Correto, chama para pushback e sonamento. Está pronto para o táxi, o rumba aeronave. Deixa eu falar, pessoas a bordo. 4. 104 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via hotel, reporte antes da intersecção. Reportará para o controlador do hotel, rumba aeronave. Seu solo aos 5.6, direito, 219 solo. 319, boa noite. Solo, Salvador, boa noite. 3398. Boa noite, 3398, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repórter. Táxi via Juliette, 1-2 da remota. Juliette, remota 1-2, 1-2. Os pistas 1-0, 5-5-5. A gente mantém a posição, aguarde para o cruzamento. A gente vai para a posição, aguarde. step to a class cross running 106224. Ocean 6224, contact now, Salvador Tower 118, decimal 95. Okay, could you confirm frequency? 118.95. 118.956-6224. 5595, leva direita, solo 1219. Romulo 9, autorizado o cruzamento, reparte na Delta. Stand by for landing clearance. Stand by for landing 6224. Paulo Salvador, boa noite, 355. Boa noite, 5595, observe o tráfego que vai ingressar via Delta. Rapaz, segue via Alfa, Kilo, Pat 3. Gente, visual com o tráfego ingressando via Delta, após Alfa, Kilo, Pat 3, 355. Cada Delta, roubou no 9. Roubou no 9, táxi via Delta, Alfa, Juliette, Pat, Índia e Alfa novamente. No ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 9, 5, bom voo. Juliette, roubou no 9, grato. 6224, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, on 2 knots. Clear to land runway 10, Schneider 6224. Boa noite, 3178, 7000, código de porta, Mari, já passando 170. São 3178, está na identificação, 7050, chegada Mari. 0150 na Mari, está 3178, está tudo aqui. Salvador, rumo no 9, está no ponte fora, prático, já acordado, pois já na cabeça. Sendo autorizado, ali a manter o rumo no 9. Dois, quatro, solo, zero, cinco, direito, 129, solo. Salvador, boa noite, 624, táxi via Alfa, a partir da Juliette. Alfa, vamos esperar a Juliette. Rumba 19 decola ao 07, controle 208. Seu Marata, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite. Rumba 19 decolado, acionado 5547, saída da Elfa, cruzando 1500 metros. Rumba 19, contato radar sobre mantém 100, saída da El, Leda e Léo. 7100, da El, Leda e Léo, Rumba 19, para aceitar. Está 3178, desce para 2000 pés, que nega 10 no 4. 2100 no 4, tá? Rumba 19, vou na proa de Ilhéus. Na proa de Ilhéus, rumba 19. 3178 autorizada final do IRS, que foi reporte estabilizado. Autorizada final, reportagem estabilizada. Como ajudou o time do MI-14 para o seu 3178? MI-14, 3178. Muito obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5972, sem informação alfa. Prossiga. Sem informação alfa, autorização para o Galeão, senhor. A 070, senhor, identificação desta 2000 pés via malha, ajuste MI-14. Da EOLE, da Ildis. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5566, coteja. Autorizado para o Galeão, nível 380, decolando da 10. Tael Leta Eudes, via Antoísio 50. Pode decolar em curva direita, controle 208, transponde 5566. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Salvador, é o Santa, em 305, Santa Alfa, 330, Recife. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5555, coteja. 330, autorizado para Recife, via superior Whisky 58, a saída decolando da 190, com curva à esquerda, é a Puca de Amoracaju. 208, controle de saída 5555, o transponder contejou já 330. Contejamento correto, chama para pushback seu elemento. Camarada, na 3305. Vai. Torre Salvador, boa noite, está 3178, vai passar o externo, baixar travado. 3178, continua a aproximação, pista 10. Você pode baixar travado. Já está baixado travado. Pouso autorizado, pista 10, 080 graus, 149. Pouso autorizado na 10, 178.